Três compositores de cinema. Jerry Goldsmith. Eric Korngold. John Williams. Um programa de Marcelino Messias. Terceira parte. Williams é um dos compositores orquestrais americanos mais populares e bem-sucedidos da era moderna. É o vencedor de 5 Oscars da Academia, 17 Grammys, 4 Golden Globe Awards, 3 Emmys, 7 British Academy Film Awards e 21 Grammy Awards. Mais conhecido pelas suas bandas sonoras de filmes, séries de televisão e música cerimonial, Williams também é um compositor notável de obras de concerto, maestro e pianista.

Nasceu em Nova Iorque e mudou-se para Los Angeles com a sua família em 1948. Lá foi aluno da North Hollywood High School da University of California e estudou composição em privado com Mario Castelnuovo Tedesco. Depois de servir na Força Aérea, Williams regressou a Nova Iorque para participar na Juilliard School, onde estudou piano com Madame Rosina Levin. We'll be right back. Enquanto em Nova York, também trabalhou como pianista de jazz, em clubes e em estúdios, em especial para Henry Martini. Regressou depois para Los Angeles, onde começou a sua carreira na indústria do cinema, trabalhando como orquestrador em estúdios com compositores como Bernard Herrmann, Alfred Newman e Franz Waxman. Passou a escrever música para muitos programas de televisão e filmes desde os finais da década de 50. Entre as suas bandas sonoras constam Jaws, E.T. The Extraterrestrial, Hook, os primeiros dois filmes da série Jurassic Park, Schindler's List, a série Indiana Jones, Saving Private Ryan, AI, Artificial Intelligence, ou Catch Me If You Can, entre outros realizados por Steven Spielberg, ou a música para a série Star Wars, as quais já lhe renderam vários prémios e sucessos de vendas. Thank you. altura para a trilogia original de Star Wars, transformou a paisagem hollywoodiana de músicas para cinema. Muitas das suas peças tornaram-se ícones sonoros da cultura americana. Williams compôs a música e atuou como diretor musical de quase 80 filmes. Foi premiado com vários discos de ouro e platina e a sua partitura para Schindler's List rendeu o Oscar e um Grammy. Thank you. Em janeiro de 1980, Williams foi nomeado 19º maestro da Boston Pops Orchestra, desde a sua formação em 1885. Assumiu o título de Boston Pops Laureate Conductor após ser aposentado em dezembro de 1993 e, atualmente, detém o título de artista residente em Tanglewood. Many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, I have a dibbidibbidibbidibbidibbidibbidum. All day long I dibbidibbidibbum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. I have a dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum. If I were a bitty bitty rich idle diddle diddle diddle man, I'd build a big tall house with the rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof and a real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each love with a key, with a coo, with a gab, with a ga, will end like a trumpet on the ear, as if to say here lives a wealthy man. Oh, yeah. If I were a rich man, all day long I would be. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty bitty rich idle diddle diddle diddle man, I see my wife, my gold, looking like a rich man's wife with a proper double chin. Supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oy, what a happy mood she's in. Screaming at the servants day and night. The most important men in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, posing problems that would cross a rabbi's eye. Yadidada, and it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I lack to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. And that would be the sweetest thing of all. Oy. If I were a rich man, I bitty bitty bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Oh yeah, but dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man? Thank you. Em 2000, no show West Convention EUA, ele foi homenageado como Maestro do Ano pela Associação Nacional dos Proprietários de Teatro. Williams tem escrito muitas peças de concerto, incluindo uma sinfonia, uma sinfonieta para instrumentos de sopro, um concerto para violoncelo estreado por Yo-Yo Ma e a Orquestra Sinfónica de Boston em Tanglewood no ano de 1994, concertos para flauta e violino gravado pela Orquestra Sinfónica de Londres, concertos para clarinete e tuba e um concerto de trompete que foi estreado em setembro de 1996 pela Orquestra de Cleveland, tendo como principal trompete Michael Sarr. seu trabalho mais recente, um ciclo de canções intitulado Seven for Luck, para soprano e orquestra baseado nos textos de Rita Dove. John Williams levou Boston Pops Esplanade Orchestra em diversões pelos Estados Unidos em 1985, 1989 e 1992. Dirigiu a Boston Pops Orchestra em digressões no Japão em 1987, 1990 e 1993. concerto para fagote de Five Secret Trees, que foi estreada em 1995 pela Orquestra Filarmónica de Nova Iorque e tendo como principal intérprete de fagote Gilles Leclerc, foi gravado para a Sony Classical, dirigido por Williams, com Leclerc como solista e a Orquestra Sinfónica de Londres. Além disso, Williams compôs o conhecido tema NBC News, The Mission, Liberty Fanfare, composta para o centenário da Estátua da Liberdade, Summoned Heroes, composta para os Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta. Thank you. We'll be right back. Além de dirigir a Boston Symphony Orchestra, no Symphony Hall e em Tanglewood, Williams apareceu como maestro convidado num número de importantes orquestras, incluindo a Sinfónica de Londres, a Orquestra de Cleveland, a Orquestra de Filadélfia, a Sinfónica de Chicago, a Pittsburgh Symphony, a Dallas Symphony, a San Francisco Symphony e a Filarmónica de Los Angeles. Williams tem diplomas honorários de 14 universidades norte-americanas, incluindo o Berklee College of Music em Boston, o Boston College, a Northeastern University, a Tufts University, a Boston University, o New England Conservatory of Music e da Universidade de Massachusetts em Boston. A 23 de junho de 2000, tornou-se o primeiro homenageado no Hollywood Bowl Hall of Fame. Este programa teve locução de Filipa Carvalho Dias e realização de Marceline Messias.